bom dia para passear, Ariel. Ninguém na estrada. É assim mesmo que eu gosto. Ah, esta zona parece-me segura. Agarra-te bem e põe o cinto. Vais ver se isto anda ou não anda. Vamos a isto! Não há nada com uma boa aceleração. Ah, deixa-me guiar, está bem? Guiar? A minha quadriga nova? Tu? Papá, eu já sei o que faço. Deixa lá, vá. Pronto, está bem. Agora a branda para a curva. Olha a rocha! Dá folga às rédeas. Dá folga. Estás muito tensa. Mas por que será? Cuidado com as lesmas marinhas. Ariel, um grupo de baleias à direita. Ouve lá, Ariel. Queres brincar à concha cega? Olá, pequenotes. Olá, Pérola. Ela gosta de estar nas vistas. Os rapazes fazem tudo por ela. São meus irmãos. Pago-lhes para me levarem. Ficha. O que é que te traz por cá, Pérola? Vem divertir-me. Eu e a tua irmã mais velha vamos a uma festa de adolescentes. Pérola, olá. Na festa, às 11. Está bem, que tipo de festa é que vai ser? Barulhenta! Os teus pais não se importam que tu dês festas? Os meus pais não fazem ondas, eu faço o que quero. Ana, que sorte. Desculpa, Pérola. Deixas-me ir à tua festa? Claro que sim, já tens idade para festas. Isto se o teu pai não resolver fazer um marmoto num copo d'água. Não te preocupes, Ariel. Eu ajudo-te a convencer o pai. Ah, obrigada, Alana. Prometo que não vou causar problemas. Mas assim, qual é a graça da coisa? Logo passo por cá, meninas. Uma festa, hein? Eu não gosto que fiques fora até tarde, Ariel. Oh, não há problema, pai. Vou estar a vigiá-la. Nós não saímos da casa da Pérola, pai. Palavra! Achas que posso acreditar nisso, Ariel? Afinal, és a sereia que seguiu a migração das baleias daqui até à Antártica. Oh, papá, isto é diferente. Os rapazes estão lá. Não sei. E os pais da Pérola também. Bom, se os pais da Pérola não se importarem... Oh, obrigada, papá! É sensacional, pai. Tivemos sorte. Os pais da Pérola não se importam. Eu sei. Não é demais? As festas da Pérola são altamente. Vais conhecer os amigos dela. Ainda bem que vais, Ariel. Vai ser a noite das miúdas. Então, a que horas é que a gente vai? Olá. Então, Pérola. Olá, majestade. As princesas já estão prontas para a festa? Sim. Bora lá. Tu vais-te já embora? Não te despedes de mim? Boa noite, pai. Quem é que vai lá estar? Toda a gente! Vai ser mesmo de arrasar! É... Esta quadriga é demais! Vem mesmo a calhar! Entrem! Espera aí, Pérola. É a quadriga nova do meu pai. Nós depois devolvemo-la. Toca a mexer, meninas. Já temos idade para fazer o que quisermos. E nós vamos andar a bombar. Mas não podemos, Pérola. Olha, se queres ir comigo à festa, vais ter de entrar a abrir. Bom, nós já temos idade para conduzir. E como a quadriga é nossa, e a Ariel? Vamos agitar! Ariel, francamente, esta carroça não anda mais depressa. É claro que é chique chegar atrasada, mas a esta velocidade vou lá chegar velha e cheia de rugas. Oh, queres ir mais depressa, é? Fazer ondas é fixe! Muito longe de tua casa. Mudei de ideias, meninas. Vamos à cidade elétrica. À cidade elétrica? Nós prometemos ao pai que não saímos de tua casa. Mas para poderem sair de minha casa, primeiro tinham de lá entrar. E depois prometi encontrar-me com a malta na cidade elétrica. Não posso quebrar uma promessa. Cidade elétrica? Quando o rei descobrir, não posso ter caixinhas. Vou pedir ajuda ao Sebastião. Foram onde? À cidade elétrica. Temos de contar ao rei. Eu não quero ser caixinhas. Mas foste, Flounder. Meu, tu fizeste bem contar-me, Flounder. Não temos escolha. Anda. Temos de encontrar aquelas sereias tontas. Mas elas foram para a cidade elétrica. Então também vamos para lá. Não te preocupes, Madé. Eu já toquei lá numa banda, quando era novo. A sério? Sério, Madé. Vamos entrar na cidade elétrica ao Eu Não Me Chame. Xixi caranguejo. Sebastião, tu não te chamas Xixi Caranguejo. É um nome artístico. Todos me chamavam Xixi quando era da banda. Numa noite levei com o bobo na cabeça e passaram a chamar Xixi. Uma coisa é certa, Madé. Preciso de uma boleia. Elétrica. Oh, é tão vistosa como eu imaginava. Oh. Eu não devia estar aqui. Pois, pois, já sei. O vosso pai ia fazer um marmoto. Quando é que vocês vão fazer o que querem em vez de fazerem o que o papá quer? Bom, se não querem vir, vocês é que perdem. Olá, Pérola. Estás bom, pernas? Vieram comigo. Meninas. É o lugar mais incrível que eu já vi. Está toda a gente a curtir, bué! Os laranjolas devem estar a chegar! Os laranjolas... Laranjolas? Laranjolas. Oh, Zeca, é tão bom hoje não ter de me preocupar com as meninas. Estão sãs e salvas em casa da Pérola. Não tenho de me preocupar. Então, por que é que estou preocupado, Zeca? Olha, eu não sei. Eu posso confiar nas minhas filhas, não é? Bom, eu... Sabem distinguir o bem do mal, não é? Elas fazem o que eu disser, não é? Não digas nada. Mas é que, por muito que elas cresçam, para mim vão ser sempre... as minhas meninas. Oh, isso é tão... Checkmate, Zeca. Olha, é a quadriga do rei. Deve estar lá dentro. Flounder, vamos fingir que estamos a curtir. Fingir? Nem mais. Quem não está curtindo, Madier, não entra. Toca a bombar. Abana o capacete. Mas onde é que vocês os dois pensam que vão? Festejar? Vá lá, meninas! Entra na onda! É isso mesmo, Alana! Ah, muito bem, Ariel! Tu pareces ser fixe! Mas tu... Olha lá! É o Xuxa Caranguejo! Desculpa, Xuxa. Fiz confusão. Não há crise, mano. Fica ao pé de mim, Flanda. Quem são as moças? Não interessa, elas são boas demais para ti, Tosco. Cara de peixe. O grande barracuda está a ferver. Olha para os dentes dele. Temos de tirar a Lana e a Ariel daqui. Anda a dançar, minha bombroca. Se vocês assavam-me impressionante. Olhem, uns perfeitos dentes. E como podem ver, sou bem melhor do que estes. E tenho a melhor quadriga que há no mar. Nem penses, barracoso. A quadriga da minha amiga dá um baile à tua trotineta. Zé Barracas, que tal fazermos uma corrida? A minha amiga Ariel vai guiar. Pode ser! Nem penses, Pérola. Aproveita, miúda. Tu és a estrela da festa. Ariel, vamos embora. Não podemos. Eu sou a estrela da festa. Venham, meninas. Vamos brincar com os convencidos. É a nossa oportunidade de brilhar como as luzes da cidade elétrica. Thank you. Bom dia, eu sou o pai da Alana e da Ariel, o rei Tritão. Oh, toda a gente conhece o rei. Entre, querido, é o rei. Os meus meteorologistas disseram-me que vem a caminho uma corrente ártica. Oh, não! Por isso vim buscar as minhas filhas à festa da Pérola. Estão a dar uma festa, não estão? Bom, não, majestade. Hoje a Pérola foi sair. Quê? Para onde? Oh, não sei onde foi. Ela faz o que lhe apetece. Nós não levantamos ondas. Vocês não percebem? Quando a corrente chegar, vai destruir tudo o que lhe aparecer à frente. As moças pensam que nos vão dar luta. Então, Pérola? Sim? Vem aí uma tempestade. Estou a tentar arranjar desculpas, hein? Uma voltinha à roça, vá. Ele foi na onda, tal como eu pensava. Mais tosco do que eu nunca vi. Sim, não é demais? Demais. Qual é a graça? Pérola, vamos embora. Os teus pais vão ficar preocupados connosco. Já fiz pior e ficaram na mesma. Já passou. Oh, pai, foi terrível. Terrivelmente terrível. Sebastião, Flounder, o que estão a fazer aqui? A passar momentos horríveis. Ainda bem que apareceste, papá. Pérola, tu estás bem? Mãe? Pai? Oh, Pérola, estávamos tão preocupados. A sério? Vocês nunca se preocupam comigo? É claro que nos preocupamos, mas a partir de hoje vamos estar mais atentos. Oh, mãe! abraçar e assim. Oh, anda cá, querida. Não deixem que vos convençam a fazer alguma coisa que saibam que é errado. Sim, papá. Sim, papá. Aquela dama não me convenceu a dançar. Levou-me à força. Eu acho que nós queríamos ser como a Pérola. Mas descobrimos que a Pérola queria ser como nós. Porque são princesas? Não, porque nós temos um pai fantástico como tu. Ora, até corei. Mas vou ter de vos castigar. Sim, pai. Sabes, Flanda, esta noite aprendi uma coisa. O quê? Um passo de dança que dá cabo das minhas patinhas fofas. Oh,